autorizado a reportar táxi na 397. Portão 05, está autorizado o reporte táxi no 983. Autorizado, chamando para o táxi no 983. Sintaxe autorizado para o ponto de esperão no zero, ponto de esperão no zero. Quando pronto, torre 1862, um bom dia no 397. Sintaxe ponto de esperão no zero, nosso torre no zero. Torre Salvador, muito bom dia. São 389.000, vai solicitar o novo baixado travado. 389.000, continua essa aproximação, repete passando o marcador externo. Estamos passando nesse momento, está no baixado travado. 389.000, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-30 graus com 0-9 nós, QNH 1-0-1-4. 0-9-14, torre, bom dia do Papá Papá Zulu de Lecer. Zulu de Lecer, continua essa aproximação. Reporte a 3 milhas da 1-7. Reporta lá. 2 Salvador, 1-397, não é tempo de espera da 1-0. 983 para o táxi Tacon 175 a bordo, 4 horas, até na Galeão. Gol 93, tanto de ataque e ataque principal, Índia Alfa, ponto de espera, torre 1-1-2, são meia dúzia, ajuste 1-0 no 4. Baixa Índia Alfa, ponto de espera, 8, meia dúzia, obrigado, bom dia, 93. Cruzado, pouso, pistão no 7, vento 130 graus com 099. 7, jogou de 7. Mas lá no site, só no site, pista que decolará. ...896, no solo aos 3.000 e pista pela direita, no solo 1219. Direita 219, obrigado, bom. Mike Papa no 4, exato Belo Horizonte, nível de voo 430, decola da 17, número Cuba direita, PTU da Senha Tael, Leda, Bridge, interceptando de 1-6. Controle para mim, 1-2-0-8, acionando 3-5-5-5-0. Mike Papá Papá. Dado decolagem, pista 1-0. Vento 1-3-4-0 nós. O Mike Papá Papá confirmando a saída da El Lida, pode Lida Bridge. 260, com essa aproximação, aguarde pista livre. Aguarda. Sente para o acionamento, táxi, torre 1-1-2, então minha dúvida, ajuste no 0 no 4. Alô, observador, bom dia, 136 na frente. 136 bom dia, autorizado o táxi, e a alta, chamou esse Juliette. E a Alfa chamando das 7, depois para o táxi. 1260, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus com 119. Livre pouso, gol 1260. Alô, rapaz, Zulu, Juliette Serra, no solo 38, confirme pátio. Fala para a paz, Luz Jet Serra, atrasado backtrack, ingresso no parque 5, repórter levando pista. Bordo 397, decolado às 38, chame controle, frequência 1208. 208, bordo 397. O 983, visual contra a nacional. Após o pouso do Boeing do Corvo, autorizado a Jaime Matheus. Está sendo a frequência livre do Jet Serra. Pistão 140, tá no 2? Pistão 140, autorizado, pushback, experimento, sem contact. 3896, tá autorizado, ingresso, pátio principal, portão 1-0. Pátio pro portão 1-0. Dá pra foto informação ali, mas o último 0 no 4, confirme o pátio, a pista que declarar. 1-2-1-9. Ele já falou 2-1-9. Gente, dessa papa foto, autorizado Brasília, 360, decola 1-0, primeira curva à direita, perfil da saída Arbor, eleva, após o Fito, via up do 1-7. Controle pela 1-2-0-8, transpone 5530, delta para a foto. Delta Alpha Fox, escuta de frequência, vamos para pushback para a Delta. 1-0, vento no 40 graus com 1 no norte. Gol 2-0, bom dia, custo autorizado, táxi. Via Alpha, chama essa Juliette. Alpha, chama essa Juliette, gol 9-0. Tá com o repórter pra encasar no 7. Mike, blá blá blá. Instalador, Guardião 01, né? Gol 2-0, visando 10-4, principal, portão 08. Principal, portão 08. Tá, porra. Recife, Guardião Geral no 7. Sente com o tráfego nacional. Dá 1-0. Visual, contrato final. Mantenha a espera no farol de Tapuã. Material espera, guardião. Tapuã, bom dia. É o Papatango, Papá, Vitor, Tel, Papatango, Papá, Vitor, Tel, Constância, aproximação, cheque 3 de pouso. Reporte passando no marcador externo. Para reporte mais externo. Autoriza, se possível, pela minha vida, conseguir visual com a nota. Confio para a torre. Fica conseguir visual com a nota. Papatango, Papá, Vitor, Hotel, deseja pousar no 7, é isso? Assim. Gente, plano cancelado às 4-4. Autorizado base pela direita, reporte nacional da 1-7. Autorizado o cruzamento da sinal da 1-0, atente para um Charlie 25, seguindo para a sinal da 1-7. Cruzamento da sinal da 1-0, reportado ao final para o Pátio do Brasil. Sinal 27, baixou, travou, vitor. Você é autorizado o pouso, pistão 7, vento no 40 graus, 1 no nós. Informação de tráfego, 1 alfa, Sierra 50, indo a final da 1 no 7. Caminhão 140 autorizado a olhar e decolar. Pista 10, vento 140 graus com 119. Patango, Papá, Vitor, Hotel do Sol aos 48. Confirme, pátio. Patango, Papá, Vitor, Hotel, ingresso na Quebec, faça backtrack. Após, autorizarei o reserva da pista para ingresso na, no pátio 5, tá? Mike, papá, papá, autorizado a ingressar no 7, pode pronto. No solo 48, acesso na frequência livre, guardião 01. Vitor Hotel, autorizado para o meu dano 7, reporte levando pista. Vou estacionar a frequência livre, Papá Vitor Hotel. Liga Delta Nova Fox. Projeto Manu, super táxi Delta Nova Fox. Salvador, bom dia, até a 3198, final da 10, passando agora a externa, conferindo a estrada de trabalho. Então, 3198, tráfego avistado, autorizado o pouso pista 10, vento no 30 graus com 119. Autorizado o pouso no 0, até a 3198. O CNM 140, decola 250, chame o controle, frequência 120, decimal 8. 208, obrigado, irmão. Papá, mantenha a posição. Estou no bordo, Goiânia, 340, confirma? despacho, já pode ser no despacho principal, Delta Papa Fox. Tango Mike Papapá, autorizado decolagem, pista 17, vento 130 graus, com 109, atente para estrelas de turbulência. No solo 53, dirigente pela direita, chame solo 1219. Libra na direita, chama solo 219. Aqui para papapá, decolada 53, chame controle 120.8. 208, obrigado, boa tarde. Índia Alfa, ponto de espera, todos, 1-1-2, só 612, ajuste no 0-4. Alfa, valeu, bom dia, tá? 3198, pessoal. Então, 3198, bom dia, com autorizado Alfa, chamei da Juliette. Meu Deus, Papa Fox, autorizado, olhar e decolar pista 1-0, vento 1-2-0 graus, como 0-9. Dando 318, eu estou usando minha parte principal, portão 02. Direto, só 02. Delta Papa Fox, decolada 56, chame controle 1208. 1208, bom dia, Papa Fox. Bravo Delta, confirmou o pátio.